Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 12º programa A Escola e o Meio, o primeiro de 2018. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caros locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. E bom ano já agora, quer para vocês, quer para os nossos ouvintes. Vamos ficar com a sugestão musical, desta vez da Liliana Silva e do Gonçalo Branco. Nunca cheguei a ser só teu. Nunca tentei dar de tudo o que é meu. Nunca estarei a um passo do céu. Fui sempre alguém que nunca te entendeu. Mas é no silêncio nosso abraço que tudo é dito, tudo é vivido. E é no momento em que entro em colapso que não desisto, que te persigo ao fim do mundo. Mas o vento quer levar o que resta de ti e não posso fraquejar, não posso. Mas é no silêncio do nosso abraço que tudo é dito, tudo é vivido. Mas é no silêncio do nosso abraço vivido. E é no momento em que entro em colapso que não desisto, que te persigo até ao fim do mundo. Vamos ficar agora com a notícia. E com a Catarina Duarte. Em Portugal, a queda da taxa de natalidade, o envelhecimento da população e a imigração terão forte impacto no mercado laboral. Podemos identificar outras características que irão afetar o futuro do trabalho de uma forma tão importante como a tecnologia. Nuno Boa Vida, investigador no Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, aponta a dedo fatores internos às sociedades e fatores externos, como por exemplo a globalização. A abertura dos mercados ao comércio internacional provoca pressões competitivas sobre as empresas e, naturalmente, também sobre os trabalhadores, sobre as suas qualificações e competências e sobre aquilo a que se chama, grosso modo, fatores de empregabilidade. Nos últimos 30 anos, os fatores de competitividade das empresas têm estado alicerçados nos custos de trabalho e nos custos de capital. Hoje em dia há, no entanto, um fenómeno interessante de analisar: o crescente protecionismo industrial das economias ditas liberais, como os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. No leque de fatores que enumera, figuram o reposicionamento das religiões, o crescimento das xenofobias e as migrações. Em Portugal, país com a mais baixa taxa de fertilidade na União Europeia, a demografia é um fator interno de capital importância quando se olha para o futuro do trabalho. A queda da taxa de natalidade e o envelhecimento da população terão inevitavelmente consequências, tal como a imigração, sobretudo de quadros mais qualificados. No que versa a tecnologia, o investigador vai direto ao essencial. Quando tentamos olhar para o futuro, há uma componente social que, por norma, é descurada. A tecnologia não se desenvolve per si, desenvolve-se dentro de uma sociedade. Uma sociedade que entrega forças que a impulsionam e forças que a retraem. Foi assim que João Romão, membro do Global Shapers Lisbon Hub e moderador da FNAP Shaper Talks sobre o futuro do trabalho em Portugal, contextualizou antes de lançar a questão. Cada vez que há uma grande vaga tecnológica a chegar à sociedade e a disseminar-se, é recorrente a ideia de que se trata de uma força imparável e indeterminável. O avanço tecnológico é mais uma ameaça ou uma oportunidade para as nossas sociedades? Inês Santos Silva, formadora para o empreendedorismo, faz um breve traçado do mundo do trabalho desde a Revolução Industrial, referindo que, em parte, além do trabalho físico, que já foi muito substituído ou está a ser por robôs, o que vemos é a inteligência artificial a substituir o trabalho anteriormente feito por pessoas em escritórios. A inteligência artificial a substituir a inteligência cognitiva. Isto não significa, segundo a especialista em empreendedorismo tecnológico, que os trabalhos vão todos terminar. Novos trabalhos estão a surgir diariamente. A questão fundamental é se o emprego que está a ser criado supera o que está a ser destruído. Segundo estimativas das Nações Unidas, na Terra seremos 9,6 mil milhões de pessoas em 2050. Este é mais um dado a ter em conta no debate. Muito bem. Já várias vezes aqui falámos que a questão da fraca natalidade que existe em Portugal está a pôr em risco o nosso país, e nomeadamente a saída de jovens. Ultimamente já se tem falado que muitos destes jovens estão a regressar ou que outros ainda estão no estrangeiro, mas estão a pensar a regressar. Esperemos que seja assim. A Catarina estava ali a dizer que está a pôr a hipótese de no futuro emigrar. É, Catarina? A meu ver, eu acho que sim. Não é mas porquê que já estás a pensar nisso? Tens receio de não ter emprego na tua área de estudos? Exatamente. Por isso? Ou de não ser bem remunerada? Eu também gosto de procurar por novas oportunidades, não só no meu país, mas por fora. Quem sabe, eu até posso encontrar um bom emprego cá, na minha área, e que eu vá gostar e que fique por cá. Era completamente... Mas também gostavas de ter experiências no estrangeiro e depois até regressar. Exatamente, porque acho que seria uma mais bem-valia. Muito bem, também me parece. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com jovens atentos. Estudar compensa, diploma funciona como paraquedas, em particular em tempos de crise. Durante a crise, os salários reais baixaram para todos, mas o prémio salarial para quem tem um mestrado manteve-se relativamente estável nos últimos 10 anos. Qual é o retorno económico do investimento familiar num curso superior? O jornalista Samuel Silva conversou com Miguel Portela, da Universidade do Minho, e Hugo Figueiredo, da Universidade de Aveiro, sobre o estudo ensino superior, benefícios económicos e não económicos. Ter um mestrado protegeu os jovens dos efeitos da crise sobre os salários. Acréscimo salarial manteve-se estável ao longo da última década, em contraste com descida constante nas licenciaturas. A imagem é a de um paraquedas. A descida dos salários para uma pessoa com mestrado foi muito menor relativamente à que ocorreu para quem tem um ensino secundário ou uma licenciatura. A metáfora e a conclusão são do professor da Universidade de Aveiro, Hugo Figueiredo, que é um dos autores de Benefícios do Ensino Superior, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os autores analisaram os salários de profissionais com 10 ou menos anos de experiência, a população jovem, portanto, entre os anos de 2006 e 2015. Durante esse período, os salários reais desceram para todos os trabalhadores e os diplomados do ensino superior, não foram exceção. Em média, uma pessoa com formação universitária ganha 1.300 euros mensais há 2 anos, menos 100 euros por mês do que 10 anos antes. Os mesmos dados mostram que a quebra do rendimento para os diplomados do ensino superior se concentrou particularmente em 3 anos, 2010 a 2012, os anos em que vigorou o programa de austeridade da Troika. Mas é olhando para os prémios salariais, que medem o dinheiro que um profissional ganha a mais pelo facto de ter feito uma determinada formação, que se percebe o efeito de paraquedas que Hugo Figueiredo aponta como uma das principais conclusões do estudo feito. É que se é verdade que os salários reais baixaram para toda a gente, incluindo os diplomados, o prémio salarial para quem tem um mestrado manteve-se relativamente estável, sempre ligeiramente acima dos 80%, ao longo dos 10 anos analisados, e no pico da crise, em 2010, chegou até aos 90%. Esta é uma questão que nos últimos anos se tem falado. Vale a pena fazer um curso superior? Vale a pena apostar numa licenciatura, num mestrado ou até num doutoramento? Ele compensa em termos de mercado de trabalho? Bem, este estudo vem mostrar que sim. Liliana, tens percepção que vale a pena fazer um curso superior? Ah, claro que sim. Por exemplo, a minha família sempre me disse que pronto, para eu apostar na escola e no ensino, porque mesmo que numa determinada altura não exista a possibilidade de trabalho, nem possibilidades de arranjar emprego na minha área de estudos, vai sempre haver alguma altura em que os tempos vão melhorar e eu posso usar então o meu conhecimento para obter um melhor emprego. Os outros meninos concordam com esta posição, Inês? Parece-te que sim? Vale a pena apostar no ensino? Vale a pena fazer curso superior? Um ou mais do que um? Na minha opinião, sim, porque, por exemplo, para além de, para muitos de nós, nós estamos a seguir o nosso sonho de ser aquela tão dita profissão de quando éramos pequeninos perguntavam o que é que queres ser quando fores grande? Cumprimos. E já agora, o que é que queres ser? Eu quero ser veterinária desde muito pequenina. Tinha de ser. Tinha de ser, exatamente. E para mim esse é o meu sonho, por isso, não só tirando o meu curso superior estou a concretizar um sonho desde muito pequenina, como poderá vir a dar um futuro melhor. Muito bem. Francisca, a tua opinião, vale a pena? Sim, eu acho que vale. Como a Inês disse, nós estamos a concretizar o nosso sonho. Mas também estarás melhor preparada em termos de mercado de trabalho. Sim. Se tiveres formação superior. Sim, e também eu acho que a escola também nos prepara um bocado mesmo a nível da nossa vida pessoal, familiar, a nível de tudo. Por isso acho que sempre dá... Eu acho que vale sempre termos mais conhecimento do que menos. Por isso acho que sim, que vale muito. Acho muito que é uma grande ajuda. Muito bem. Daniel, queres dizer? Sim, eu acho que tal como já foi dito, isso é importante. E também... O nosso país, acho que também deveria também dar condições para nos ajudar a isso, porque como os antigos diziam que nós somos o futuro. Futuro, acho que se, por exemplo, o nosso Estado nos desse condições para, nós já não precisávamos de estar a emigrar para outros países onde dizem que o nosso trabalho que é bom. E vantajoso para isso. Sim, olha Daniel, e tu se calhar ias mais uma vez referenciar que também deveria ser dada a oportunidade a pessoas portadoras de deficiência, certo? Que exatamente. Muitas vezes as pessoas portadoras de deficiência não têm as mesmas oportunidades que os outros. Exatamente. Mesmo em termos de acesso ao ensino superior, não é assim? Sim. Gonçalo, e tu? Então, é claro que é importante termos... termos algo mais para sustentar o nosso trabalho, mas acho que se tem de dar um passo cada vez, porque existem certos trabalhos que preferem pessoas com cursos, porque normalmente nos cursos costuma ser mais prático, assim dizendo, e quando se vai para uma universidade, a maior parte das vezes é mais teórico, logo preferem pessoas com mais prática. Queres dizer que, por exemplo, se devia apostar de uma forma mais intensa nos cursos profissionais? Não, o que eu estou a dizer é que depende muito dos cursos, da área de trabalho para que nós queremos ir. Por exemplo, para enfermagem, vamos imaginar, uma pessoa vai para a universidade para... Escolas superiores de enfermagem. Sim, as escolas superiores de enfermagem para tirar um curso de enfermagem e... fazem as suas licenciaturas, exato, aulas, quer 4 anos com as aulas teóricas e não sei o quê, e depois chega para ter trabalho num posto de trabalho e falha a prática. Depois imagino que existe a situação de haver dois tipos de pessoas, aqueles que já trabalharam, já têm experiência, e aqueles que não têm experiência. Pronto, apesar de uma pessoa saber a parte teórica, também é importante saber a prática. Em cursos como estes, como tu dizes, mas não sei se sabes, mas as escolas superiores de enfermagem já apostam muito no ensino prático. Sim, sim, eu sei. Os estudantes de enfermagem, creio que logo no primeiro ano começam a ter estágios em hospitais, até porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e às vezes há estudantes que a teoria fazem-na muito bem, é como tu dizes, mas depois na prática até percebem que não era aquela área que queriam. Exatamente. Por exemplo, há pouco a Inês estava a falar em veterinária. Já houve casos de estudantes que queriam muito veterinária e foram para a veterinária, mas depois, ao contactarem com a prática, que é como no caso da enfermagem ou no caso da medicina, com a prática, com a doença, com o sofrimento, as pessoas não estavam preparadas para isso. E portanto, por exemplo, a veterinária não é só lidar com animais quando eles estão bem, é sobretudo lidar com animais quando eles estão doentes, quando eles estão a passar por dificuldades, e portanto isso, para quem gosta dos animais ou para quem não consegue lidar com o sofrimento, é preciso que a pessoa tenha essa resistência e essa capacidade a nível psicológico. Isso também é válido aqui para o campo da enfermagem. Às vezes só na universidade é que se percebe se realmente era mesmo aquilo que se queria. Porque às vezes as pessoas, já aconteceu com estudantes aqui da nossa secundária, irem para cursos que sempre disseram que queriam desde pequeninos e que chegaram lá e acharam que não era aquilo, que afinal estavam completamente enganados. Às vezes é isso acontece. Vamos passar aqui a ronda? Ok, posso? Diz, Gonçalo. Também acho que não devemos fazer, na minha opinião, pelo menos é isto que eu quero fazer, não é tirar a licenciatura e depois ir fazer o mestrado, porque eu acho que é importante depois da licenciatura uma pessoa ir... ter experiência profissional. Ter experiência profissional. Porquê? Porque existem várias postos de trabalho que preferem pessoas com menos experiência profissional, porque assim, tipo, por exemplo, uma pessoa que tem mestrado é obrigada a receber mais do que uma pessoa que só tem a licenciatura. E existem vários postos de trabalho que só não dão emprego à pessoa que tem mestrado e não que tem licenciatura, pelo simples facto de não quererem estar a pagar mais a essa pessoa. Pronto. Então, queres ter uma experiência profissional logo depois da licenciatura, se for possível. Exato. O que eu acho é que primeiro depois da licenciatura devemos ganhar experiência. Depois temos de ganharmos algum dinheiro e depois de ter a experiência, devemos fazer um mestrado e só aí é que devemos pensar mais alto. Muito bem. Daniela, também achas que é importante fazer um curso superior? Sim, para mim é muito importante. Os nossos pais, desde cedo, nos incutem de que nós devemos fazer sempre mais e melhor. Ou seja, devemos sempre seguir universidade. Porque é assim, o ensino básico é razoável, o secundário é bom, mas ter o nível universitário é melhor. Muito bom. Até em termos de mercado de trabalho oferece mais garantias, como diz ali aquela notícia. Já agora, estás decidida, já sabes o que é que queres seguir ou ainda não? Ainda estás indecisa? Não. Também ainda tens um ano e tal para pensar. Não. Catarina, e para ti, também vale a pena? Eu acho que vale sempre a pena, mesmo que no início não consigamos arranjar emprego, como diz a Liliana, no futuro podem surgir sempre oportunidades e devemos saber aproveitá-las no momento certo. E uma coisa é certa, surgem sempre mais oportunidades para quem tem mais instrução e quem está mais bem preparado. Isso, o mercado de trabalho diz-nos isso, e apesar de termos vivido numa situação de crise e de vocês ouvirem que muitos jovens licenciados e mestres não conseguem trabalho, mas mais facilmente esses conseguem atividade profissional do que aqueles que só ficam com o secundário e até, obviamente, mais bem remuneradas, com mais prestigiantes, e até, obviamente, as pessoas também, quando tiram uma área de estudos, gostam de trabalhar nessa área. E é preciso, de facto, também alguma persistência, e é como diz há pouco a Catarina, e se for preciso ir para o estrangeiro, vai-se. Pode-se ir durante uns anos e depois pode-se regressar, porque essa capacidade de ir e de conhecer outros mundos e outras realidades também abre horizontes e também completa a formação. E vocês sabem que há muitos estudantes hoje que fazem isso. Catarina, já sabes o que é que queres seguir? Não. Ainda estás indecisa. Muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. I walk on water, but I know Jesus. Why are expectations so high? Is it the bar I set, my arms I stretch, but I can't reach? A far cry from it, or it's in my grasp, but as soon as I grab squeeze, I lose my grip like the flying trapeze. Into the dark I plummet, now the sky's blackening. I know the mark's high, but flies rip apart my stomach, knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart gripe, and that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these as pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I walk on water, but I know Jesus. I walk on water, but only when it freezes. It's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set, always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless, and it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not Godson, Nas, Rakim, Pac, Big, James, Todd, Smith, and I'm not Prince. I walk on water, but I ain't no Jesus. I walk on water, but only when it freezes, 'cause I'm only human, just like you. I'm a Rubik's, a beautiful mess, at times juvenile, yes, I goof and I jest, a flawed human I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet him, but first, the speed him verse, now Big Sean, he's going too fast, is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on, but the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long? Begs the question though, especially after the methadone is yesterday fades and the Dresden home is burnt to the ground and all that's left of my house is lawn. The crowds are gone and it's time to wash out the blonde. Sales decline, the curtains drawn, they're closing the set. I'm still poking my head from out behind, and everyone who has doubt remind, now take your best rhyme, outdo it, now do it 1,000 times. Now let them tell you the world no longer cares or gives a fuck about your rhymes. And as I grow out of sight, out of mind, I might go out of mind. 'Cause how do I ever let this mic go without a fight when I'm made of fucking tightrope out of twine? But when I do fall from these heights, though, I'll be fine. I won't pout or cry or spiral down or whine, but I'll decide if it's my final bow this time around. 'Cause I'll walk on water. I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike. So me and you are not alike. I wrote Stan. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Maria vive para os animais de rua. Tinha 15 anos quando começou a fazer voluntariado com animais em associações do Grande Porto. Trabalhava com acolhimento e adoção. O percurso normal de quem decide ajudar e entregar o tempo livre à causa animal. Quando percebeu que não era suficiente acolher e adotar, é um paliativo que não soluciona o problema gravíssimo de sobrepopulação animal que continua a existir em Portugal. A frase é de Maria Pinto Teixeira, advogada, ativista e presidente de uma associação responsável pela esterilização de mais de 21 mil gatos e cães a viver em espaços públicos portugueses. Em 2006, enquanto refletia sobre essas questões, esbarrou juntamente com os amigos numa colónia de gatos no Parque da Cidade do Porto, no fim da Avenida da Boa Vista. Uma coisa perfeitamente dantesca, mais 30 gatos, todos muito doentes, miseráveis. Recordem conversa com o P3. Era preciso agir rapidamente, mas como o poderia fazer se nem conseguia aproximar-se dos gatos? Estava lançada a primeira semente de animais de rua, cuja história se confunde com a da própria fundadora. Com 37 anos, Maria dedica 100% do tempo a animais de rua. Se, quando a associação estava a dar os primeiros passos, conciliava o voluntariado com a advocacia, a dada altura o malabarismo deixou de ser suportável. No entanto, no momento da escolha, o coração prendeu para os animais. Nascida numa família de advogados e magistrados, a decisão não foi totalmente pacífica. Isto foi em 2009. De lá para cá, nunca se arrependeu. Sou muito mais feliz agora, garanto. E tenho sempre a oportunidade de utilizar muitos dos meus conhecimentos jurídicos. Isto porque, nos últimos anos, têm sido feitas em mudanças legislativas no campo dos direitos dos animais. Maria procura diariamente quebrar com a ideia de que as pessoas que defendem os animais são um bocadinho estranhas, pouco razoáveis e extremistas. O objetivo de um projeto, como a associação que dirige e que conta com perto de 100 voluntários a nível nacional, e criar uma vida intermida de bom senso e equilíbrio com os argumentos e propostas concretas. Costumo dizer que não estamos contra os maus-tratos, mas sim a favor do tratamento digno dos animais. Muito bem, mais um caso de uma ativista pelos direitos dos animais. Mais um bom exemplo. Também concordas com esta ideia, até sorriste quando leste isso, Inês, de que as outras pessoas olham para nós, podemos dizer nós, que gostamos muito de proteger os animais, de alimentar os animais, até especialmente os animais de rua, os animais que foram abandonados, as pessoas nos acham um bocadinho estranhas. Tens essa percepção? Eu tenho. Por exemplo, nós temos no conservatório várias aulas e numa delas nós de vez em quando pomos a discutir com o professor sobre esses assuntos. E o nosso professor não gosta de animais. Ele gosta. Mas é aquele tipo de pessoa que, ok, eu estou muito bem aqui, se eles estão muito bem ali. Pronto. Estão bem? Estão nada bem, de contacto. Nada de muito... Pronto. Muito contacto, próximo. Vá. E quando nós começamos a falar dos direitos dos animais, ele começa a ficar assim um bocado sempre contra, digamos. Agora até surgiu, entre aspas, uma piada, porque nós da Rádio Boa Nova, de quando veio cá o Sr. Paulo, temos os pinzinhos. E eu, por exemplo, eu e o João Miguel, tínhamos-los no estojo. E temos um colega nosso que se virou: ah, setor, eles são do pano. E o setor começa: vai-te, demónio! Olha, eu também partilho desta proteção aos animais e também alimento muitos animais, especialmente gatos, que na sua génese foram abandonados. Agora já são os filhos e os netos desses gatos. Comunidade que eu tento controlar, porque senão já teria muito mais. E noto isso. Noto que as pessoas me olham, por vezes, assim com um olhar um bocadinho estranho, que acham que eu não devo ser muito boa da cabeça, que eu gasto demasiado dinheiro a comprar ração para os bichos e, portanto, não devo ter mais nada com que o gastar. As pessoas acham isto estranho. E a mim, o que me faz muita confusão é que eu acho que as pessoas são estranhas, porque veem animais que estão famintos, que estão a passar necessidade, e acho muito estranho como é que aqueles que se dizem humanos não são capazes de dar um pouco do seu dinheiro ou um pouco, às vezes, das suas sobras para os animais. Portanto, eu devolvo, de facto, esta estranheza. Eu acho que o resto das pessoas é que são muito estranhas, porque me parece descabido, por exemplo, pessoas que se dizem católicas, pessoas que se dizem até católicas praticantes, que praticam o bem, mas que não são capazes de fazer, porque eles são seres vivos, sofrem, sentem falta de carinho, sentem fome, sofrem por isso. E portanto parece-me algo de hediondo abandonar animais e maltratar animais, e portanto sou frontalmente contra e sou a favor dos direitos dos animais, e portanto provavelmente há muita gente me acha estranha. Eu de facto acho que o resto da sociedade é muito estranho, não é assim, Inês? Eu também acho, concordo com a professora. Minha querida, por isso é que nós devemos sempre lembrar aos nossos ouvintes: senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem, e neste início de ano novo vamos ver se temos mesmo vida nova a bem tratar os animais. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente com a Francisca Rodrigues. Não sei se boas notícias, se más notícias, Francisca. Infelizmente tenho más notícias. Antártico, a porta do frigorífico do planeta, ficou aberta. A massa de gelo no Antártico está a diminuir e a colapsar, o que há 10 anos era considerado extremo e é agora tido como normal. O sol está a descongelar cada vez mais rapidamente e a água do mar continua a aquecer. As consequências podem ser drásticas e imprevisíveis, revela um relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. Um Ártico cada vez mais quente, onde as temperaturas se elevam duas vezes mais rápido do que no resto do planeta. O ano de 2017 continua a mostrar-nos que estamos nesta tendência de aprofundamento. O Antártico é atualmente um lugar muito diferente do que era há uma década. Os investigadores referem que estes fatores representam um novo normal para a região, cujas consequências se poderão estender muito para além do território. Continuação daquilo que temos dito, o aquecimento global é uma evidência, apesar de haver alguns que a negam, e aliás esta é uma tendência que ultimamente, mesmo agora já até no início deste ano, tem sido falada, que é uma das grandes preocupações dos próximos tempos. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com o Daniel Pereira, que nos vai fazer o balanço da festa de Natal da Santa Casa da Misericórdia. Como é que correu? Correu bem. Consistiu em quê? Consistiu numa... numa festa, sobretudo, para os mais novos. Para os mais novos e para... e para toda a gente. Para da, geral. Da Santa Casa. E depois seguiu-se de um lanche. Sim. De confraternização entre todos. Sim. Muito bem. Desta vez não houve representação da vossa parte, teatros? Não. Não. Ficará para a próxima. Tivemos, foi um palhaço, não? Que... que esteve a divertir as pessoas. Esteve lá a animar as pessoas como... como era habitual. Foi uma tarde animada, foi durante uma tarde lá na Santa Casa, na própria Santa Casa. Sim. Muito bem. Para a semana parece que nos vens falar aqui das dificuldades que as pessoas com deficiência têm no mercado de trabalho. Exatamente. Muito bem, até para a semana. Até para a semana. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com uma sugestão de leitura, a primeira deste ano, e o que é que sugeres, Liliana Silva? Esta semana trago a obra O Código da Vinci, do escritor norte-americano Dan Brown. A história desenrola-se a partir de um assassinato dentro do Museu do Louvre, em Paris, que traz à tona uma sinistra conspiração para revelar um segredo que foi protegido por uma sociedade secreta desde os tempos de Jesus Cristo. A vítima é o respeitado curador do museu, Jacques Saunier, um dos líderes dessa antiga fraternidade, o priorado de Sião, que já teve como membros Leonardo da Vinci, Victor Hugo e Isaac Newton. Momentos antes de morrer, Saunier consegue deixar uma mensagem cifrada na cena do crime, que apenas a sua neta, a criptógrafa francesa Sophie Neveu, e Robert Langdon, um famoso simbologista de Harvard, podem desvendar. Os dois transformam-se em suspeitos e em detetives, enquanto percorrem as ruas de Paris e de Londres, tentando decifrar um enigmático quebra-cabeças que lhes pode revelar um segredo milenar que envolve a Igreja Católica. Apenas alguns passos à frente das autoridades e do perigoso assassino, Sophie e Robert vão à procura de pistas ocultas nas obras de Leonardo da Vinci e debruçam-se sobre alguns dos maiores mistérios da cultura ocidental, desde a natureza do sorriso de Mona Lisa ao significado do Santo Graal. Esta envolvente história prende o leitor desde a primeira até à última linha, devido ao suspense e às informações sobre obras de arte, documentos e rituais secretos, o que torna esta obra ideal para os amantes de mistério. Muito bem, uma ótima sugestão, eu adorei este livro. Muito melhor do que o filme, muito melhor do que a série que um dia aqui o Gonçalo há de apresentar. É um excelente filme. FM Boa Nova. Gonçalo, vamos ao cinema? What is going on? I think we got sucked into Jumanji. Boa tarde, caros ouvintes. Hoje eu vou falar de um filme chamado Jumanji, Bem-vindos à Selva, de Jake Kasdan. Este filme é de género comédia e aventura. Foi produzido nos Estados Unidos, é de 2017, 119 minutos. Spencer, Fridge, Bethany e Martha são quatro adolescentes que descobrem Jumanji, um videojogo antigo e algo rudimentar na casa da escola secundária onde estudam. Curiosos com o que acabam de encontrar, resolvem jogá-lo. Mas, ao escolherem os avatares para iniciarem o jogo, os jovens são sugados para dentro do ecrã. É então que, assumindo as personagens que escolheram, se veem transportados para uma selva absurda onde têm de jogar as difíceis regras do Jumanji. Agora, para poderem regressar ao mundo real, eles terão de esquecer o medo e aprender a trabalhar em equipa. Mas estarão eles preparados para o desafio mais difícil e perigoso das suas existências? Um filme de ação e aventura realizado por Jake Kasdan, que continua a história de Jumanji, um filme realizado por Joe Johnson em 1995 e que contou com Robbie Williams. Desta vez são os atores Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan a dar vida aos protagonistas. E pode ver este filme, provavelmente, aí por Coimbra ou por Viseu. Sim. Muito bem, nos cinemas, está em exibição. Olha, vamos agora à série. A série do que vou falar hoje é Da Vinci's Demons, que é uma série de televisão norte-americana do género drama sobre a vida de Leonardo da Vinci durante a sua juventude, exibida pela Fox. A série é escrita e dirigida por David Goyer e produzida pela Starz. A série estreou nos Estados Unidos no canal Starz em 12 de abril de 2013, a sua segunda temporada em 22 de março de 2014 e a terceira e última temporada em 24 de outubro de 2015. Cada episódio tem aproximadamente 60 minutos. Já assisti a esta série, gostei bastante e sugiro a qualquer um que esteja a ouvir. So let the next choice be the one that defines you. Who's going to be the best at teaching me Italian? Bye-bye. Hi guys, ready? I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere. E nel tuo sguardo sussurrando ho detto: tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te, stretti forte poi a pieni non di noi dentro la nostra musica. Ho creduto sempre in noi perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato perché tu stasera sei perfetta per me. Neste início de 2018, vamos ficar com uma sugestão de um roteiro para o próximo fim de semana ou para um dos próximos fins de semana, aqui pelas aldeias históricas, não é assim, Catarina? É verdade, hoje proponho aos senhores ouvintes a rota pelas aldeias históricas de Portugal, 12 localidades que ajudam a explicar uma nação. As aldeias históricas de Portugal guardam paisagens e vestígios surpreendentes. Venha conhecê-las. Já cá estavam antes da nação nascer e são testemunhas vivas da importância das beiras. As aldeias históricas de Portugal são ancestrais pontos de defesa das populações da raia e também pitorescos cartões postais. Nascidas no topo de escarpas e montes, sempre de olho vigilante, são monumentos talhados na pedra e roubados à natureza. Apesar de tudo o que as une, são aldeias singulares, cada uma com a sua forte personalidade e distinção. Esta rede de aldeias foi criada em 1991, com uma lista de 10 nomes, à qual se juntaram duas em 2003. A lista completa inclui Almeida, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idenha Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piolon, Sortelha, Belmonte e Trancoso. Em todas encontramos ainda vestígios medievais, ancestrais tradições e, em virtude do turismo, espaços bem conservados e respeitados. Vai descobri-las bem marcadas na paisagem quando, ao longe, avistar as suas torres e antigas muralhas. O resultado são soberbos cenários de um filme de fantasia ou série de televisão. Hoje sugerimos a visita a duas destas aldeias. Uma fortaleza com a forma de uma estrela de 12 pontas. Encontramos Almeida, um magnífico exemplar das fortalezas de Vauban. É um polígono hexagonal com os lados continuados por fortes baluartes, cercado toda à volta por um fosso. Impressionante à distância, seduz-nos com o seu bom estado de conservação e pela vila que cresceu aqui dentro. Recomendo-se a visita ao Museu Militar, ao Palácio da Justiça, à Casa dos Governadores e ao Picadeiro Real, entre outros. Piódon, ao longo da encosta da Serra do Açor, forma-se um anfiteatro que tem de ser visto para ser apreciado. Foto alguma lhe presta justiça. Unanimemente considerada uma das mais bonitas localidades do país, a aldeia do Piódon parece isolada do resto do mundo, em socalcos, patamares, escadas, pequenos recantos e ruelas. As casas de xisto aconchegam-se umas às outras para que nenhuma delas role pela serra abaixo. A pitoresca igreja da aldeia, em branco e com remates azul, é um ponto brilhante na paisagem. Em redor encontramos uma região pura e pouco tocada pelo homem, que nos permite ainda cruzarmos-nos com diversas espécies de fauna e flora típicas da região. Visita estas aldeias, não se vai arrepender. Sem dúvida, pode começar então por Almeida e aqui mais próximo pelo Piódon, que já sabemos que é uma aldeia maravilha e é uma pérola aqui na Serra do Açor, aqui bem perto, e que toda a gente fica deslumbrada quando vai até lá. Aliás, estas duas meninas que são de lá testemunham isso mesmo, não é verdade, meninas? É verdade. É verdade, toda a gente gosta do Piódon e vale sempre a pena visitá-lo. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com uma referência a uma personalidade do nosso concelho, desta vez ligada à área económica, com a Daniela Lopes. Carlos Faria da Cunha. Foi nos primeiros anos do século passado que, e pela mão de Joaquim Faria da Cunha, se iniciou a arte de trabalhar o cobre e o latão na região centro. Residente na área de Tondela, terá aprendido a arte por influência de alguns italianos que passaram pela região, e aí terão deixado a sua marca no trabalho do cobre. Sabe-se também que algumas influências árabes terão ficado expressas nesta arte. Alguns objetos de cobre têm nomes típicos árabes, como alambique, almutulia, entre outros. Joaquim Faria da Cunha foi o seguidor desta escola, que o terá tornado um artesão consagrado e respeitado. Alguns anos depois, a família Faria da Cunha fixou a residência no concelho de Oliveira do Hospital, onde os descendentes dedicados à indústria de trabalhar o cobre se mantêm até hoje. Desde tenra idade, Carlos Faria da Cunha aprendeu a arte com o pai, iniciando mais tarde, já de forma autónoma, o fabrico dos mais variados objetos de cobre e latão, que comercializava na própria oficina e em férias e em mercados por todo o país. Para responder à procura, foram admitidos alguns operários, companheiros de percurso durante longos anos. Curiosamente, o alvará número 1 de licenciamento industrial, emitido em Oliveira do Hospital, foi atribuído precisamente a Carlos Faria da Cunha, documento que hoje é conservado nos arquivos da família. Mais tarde, constituiu a família e dos 5 filhos, o mais velho, José, em conjunto com o pai, continuou com a atividade, expandindo o negócio, melhorando instalações, inclusive abrindo uma loja de venda ao público na Estrada da Beira, que foi durante muito tempo uma das principais entradas rodoviárias do país. Em 1973, com a integração do filho Jorge na gerência, foi constituída formalmente a empresa Carlos Faria da Cunha e Filhos Limitada, propriedade do progenitor e dos 5 filhos do casal. Foram construídas novas instalações fabris e comerciais e admitidos novos aprendizes na arte, que ao longo dos anos se tornaram artesãos de excelência pela mão de Carlos Faria da Cunha. Entretanto, a empresa foi evoluindo, consolidando a sua implementação a nível nacional e internacional, afirmando-se como uma das maiores no seu setor. De algum tempo a esta parte, a empresa tornou-se essencialmente exportadora, rodando atualmente os 80% da produção que se destina ao mercado externo. São, sobretudo, os países da União Europeia os maiores clientes, mas, mais recentemente, os Estados Unidos da América e alguns países africanos são destinos cada vez mais importantes. São fabricados pela empresa, para além dos artigos de cobre e latão tradicionais, a mais variada panóplia de produtos específicos e executados projetos apresentados à empresa para alguns conceituados clientes e ateliês de renome. Obviamente que todos os processos de fabrico tiveram que ser agilizados, com a incorporação de novas técnicas de fabrico, não se perdendo nunca, no entanto, o cunho artesanal dos artigos produzidos que caracterizam a empresa. Recentemente, e pelo exposto, foi atribuída à localidade sede da empresa a denominação de Catraia de Sampaio, capital do cobre e do latão. Sem dúvida, lembramos aqui esta figura importante na economia do concelho e também a nível nacional e destes artesãos do trabalho do cobre, que ainda hoje é muito importante no nosso concelho e particularmente na capital do cobre e do latão, Catraia de Sampaio. Rádio Boa Nova. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Sessão de esclarecimento com a APAV. No âmbito do Programa Parlamento Jovens deste ano, realizou-se na sede do agrupamento uma sessão de esclarecimento conduzida pela APAV, destinada aos alunos do ensino básico e secundário que apresentaram listas. Sendo o tema deste ano a igualdade de género, pareceu-nos pertinente endereçar o convite à APAV, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, para que dessem o seu contributo para o debate, que afinal é sobre os direitos humanos, independentemente do género. A comunicação foi feita pela doutora Natália Cardoso, da APAV, e esteve também presente a doutora Paula Candeias, do IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude, entidade promotora do programa Parlamento Jovens. Como divulgámos oportunamente, o prazo de entrega de listas para o Parlamento Jovens expirou no passado dia 7 de dezembro, tendo dado entrada 4 listas do ensino básico e 4 listas do ensino secundário. Os professores coordenadores do Clube Europeu congratulam-se com este significativo número de listas que testemunham o interesse dos alunos pelo programa. Lembramos a todos os alunos candidatos dos ensinos básico e secundário que a campanha eleitoral decorrerá nos dias 8 e 10 de janeiro e as eleições terão lugar no dia 12 de janeiro. Os temas para este ano são, para o ensino básico e secundário, igualdade de género, um debate para todos. Apelamos à participação de todos os alunos no cumprimento do seu dever cívico, votando na lista da sua preferência, no dia 12 de janeiro. E no dia 18 de janeiro terão lugar as sessões escolares dos ensinos do ensino básico e do ensino secundário. Para mais informações, contactar os professores responsáveis pelo Clube Europeu ou contactar a página web do Parlamento Jovens em www.parlamento.pt. Meu querido filho, tão tarde que é, há fogo no monte que acende o da fé. Meu querido filho, tão tarde que é. Dorme no seu berço já o teu menino,